contato que eu tá 3890-43, tá bom? No 4 de Natal. Táxi autorizado via Pátio Índia Alfa. Ponto de espera, chame torre 1863-890. 1860, ponto de espera, Pátio Índia Alfa, tá 3890, bom dia. Tráfico, problema final ali, mantém, cabeceiro 90, AB 5722. Tráfico ali, mantém, pedra 220. Juliette. 3517, está visual com o tráfego da companhia? Ah, afirmo. Após o mesmo, ingresso Juliette, portão 7. Após Juliette, portão 7, tanto 3517. 11, o Serra Vitor 367, para o ILS Whisky, conforme solicitado, Gol 605. 605, ponto 367, ADS. Juliette, legal, Juliette 16, vacate to the right, contact 1-2-1, that's Moraes. 16, I'll call ground on the microphone, Juliette 4. Salvador 353, agora 5-7-6. Trip 5316, Salvador, ajuste 1013, desça para 7000. 1013, descendo para 7000, trip 5316. Alpha Kilo 28 from 3. Back clear it is. Alpha Kilo 28 from 3. Mike from 2 left. Lucerra Lima, prossiga. Zona 53, ajuste 1013, desça para 8000. Trip 5316. Eu vou ir para a duna. Sete dois dois, decola zona 8, transfere controle, bom voo. Transfere Recife. White Copper Recife, no 642. Vai ser, tá na sua escuta. Papá Romeu, que Lucerra Lima, pronto para a cópia. Autorizado Sierra November de Luiz, que uma centena, vai prosseguir direto na rota. Subida gole após gole direto, primeira curva direita após a decolagem. 5101 é o código, 198 é o controle. O código. negativa. Agora correto do confirme parte PLB. Afirmativo. Acionamento táxi decolagem agora com a torre 18.6, bom voo Sierra Lima. Acionamento por táxi. Já colado 3890. Já colado os 20, transfere 19.8. Bom. 19.8, bom dia, 3890. Está em contato radar web 5722. Obrigado, bom dia. Controle de Salvador, muito bom dia, TAN 3890, se possível. Decolado, se possível voar a Puca. 3890, este é o controle, meu cordial, está em contato radar autorizado. Muito obrigado, senhor. Um bom dia. Perdão aí que a gente acaba de acordar, às vezes se perde aí. Ok. Tente autorizado 360 para Recife, número 8, Pucaracaju, com curva à esquerda. 5114, transponda 698. Controle, gol 9642. O 642 corrigindo o nível 390, 390. 390 aqui, 642. Correto, chama para a posição, né? Paulo, vou no 607, na posição 5, ciente da hotel, autorização de tráfego. Sente um minuto, cópia o 607. Para. Azul 4149, pronto para cópia. Tá 3153, terça para 6.000. 6.000, 3153. Campinas aprovada, nível de voo 300, via Pesulou no meia após conforme a rota do plano. Subida da El, Leda, Bride, primeira curva à direita após a decolagem. 5112 é o código, 198 é o controle. Azul 4149, cotejamento correto, chama para posicionar. Gol 607, pronto para cópia. Pronto, 607. Autorizado Guarulhos 360, via Peruísque 50. Subida da El, Leda e Deve. Curva direita após a decolagem. 5115 é o código, 198 é o controle. Autorizado 360, via Peruísque 50, saída da El. Leda, decola curva direita, transponder 515, controle 1198, o gol no 607. 607, cotejamento correto, para prospeccionamento. Semanal 607. Fala, gol na 715, bom dia. Seja previsto para Brasília? 715, eu já tenho um plano aqui, se eu quiser copiar, já está completo. Tá pronto então, obrigado. Tá autorizado Brasília, nível de voo 360, via Pesulo no 7. Subida gole, transição ao fito, curva à direita após a decolagem. 5122 é o código, 5122 e o controle 198. Autorizado 360, via Pesulo 197, saída gole ao fito, com curva à direita após a decolagem. Está na 5122. 198 é o controle, vou ao 9795. 9795, correto, chama para posicionar. Chamado, obrigado. Gol 1804, nível 380, Galeão, tem informação. 1804, está autorizado então plano para o Galeão, 360, via Peruísk 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu no 6, Bridge e após conforme a rota do plano. Subida da El, Leda, Bidev, curva direita após a decolagem, 5117 ao código, 198 ao controle. Autorizado, Upper 850, Bidev, Upper November 857, seguro, Upper Zulu, 96, Bridge, Dael, Leda, Bidev, 190, curva direita, 5197, Shell Transponder, 198, ao controle, 10 para a Correto, chama para puxar essa reduz a velocidade para 210. Dan 3890, chame Recife, 12545. Bom, centro Recife, agora 12545, 3890, um bom dia, muito obrigado mais uma vez, senhor, tenha um bom dia de trabalho. Bom dia, boa viagem. Web 5722, chame Recife, frequência 1260, caso negativo, 1251. 260251, 5722, bom dia. Bom dia. 1605 em aproximação, checa o trem, chame a torre, 1186. 86605. Embaixo travado uma milha, duas milhas para o 373. Mantenhando, descendo 3.103 no meio da pista. Controle, é o 3890 voltando, foram efetuadas várias chamadas na frequência, ninguém testa, teria uma frequência alternada no centro? Ah, positivo, a secundária é 12685. 12685, muito obrigado, seu bom dia. Quilo, Serra Lima, Tilly Vitax, chame na Papá, para ingresso. Reautorizado para 2 mil pés. Reautorizado 2 mil pés, trip 5316. Reduza para 210. Reduzindo já para 210, 353. Está autorizado ILS. Autorizado ILS, trip 5316. Então, 3153, desça para 2000, voa sobre a Bahia de Todos os Santos. Está autorizado ILS. 2000, 3153. 9910, velocidade agora 210, número 3 para pouso. Reduzindo 210, total 9910. No 49, autorizado, portão 1 no pátio 1, no Champagne está. Trinta, libera a direita, chame 1 no 219. Direita 219, grande, gol 1 na 605. Passaduna, intercepto localizador em aproximação, completar a redução para aproximação e cheque pré-pouso, torre 1 no 186. 186, bom dia, até a volta. Seu cordial. Segue via Alfa, confira? Segue via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa, reportar antes da Juliette, voo 1 no 186. Total 990. Torre Salvador Monte, 353 no meio. 53 no meio, baixou e travou? Baixou travado. Sente livre pouso, pistão 1-0, vento 1 centena, meia dúzia de nós. Livre pouso, 353 no meio. Lembra quando 31 trouxeram 19-8? 19-8. Confirma autorizado, 3153. Já foi autorizado em área, 3153. Controle, bom dia, Papa Romeu, Quilo Serra Lima, decolado na sua escuta, Goleval. Quilo Serra Lima, seu controle, meu cordial, está em contato com a radar, qual é a radial ideal? Ah, 240. Está autorizado interceptar radial 240 subindo. Lima. Total 9910, direita proa 080 para o localizador, livre LS, aguarde transferência. Direita 080 para o lote, livre procedimento total. Na 3153, Duna, localizador em aproximação, redução a cheque pré-pouso, torre 1186. 186. Bom, no 605, antes da Juliette. Mande a posição no 605. Vai manter a posição, bom, no 605. Quero Serra Lima, qual é o estimado para pouso? Momento. Ah, o 54. Ok, 0854, anotado. Táxi autorizado via Indy Alpha, ponto de espera, chame 2886. Táxi Indy Alpha, ponto de espera, 2886, 2419. Total. Gente, chame a torre 1186. 3153, passou externo, baixar travado. Orleans, Salvador, total 9990. Essa 3153, altímetro 1013, vento 120 graus, 7 nós, aguarde apenas a pista livre. 7, aguardando. Total 9990, número 2 para pouso, aguarde pista livre. Vada. Solo, gol 1607, no portão 5, para o curso de acionamento. 607, seja quase. Solo está recebendo 804. Afirma, autorizado para o inspecionamento, sempre em destaque. Entendeu, autorizado, chamar para o táxi. Pode confirmar a instrução para o gol 1605. Afirma, ingresso Juliette, portão 03. Juliette, portão 03. Trip 5316, solo 34-2019. 219, Trip 5316. Dan 3153, pouso autorizado, pista 90. 7, livre de pouso, 3153. Salve Salvador, Trip 5316. Atenção, tráfego seguinte, mantenha a ponta de espera azul 4149. O 607, por se acionando 5, Champagne de táxi. Gente, autorizado, por se acionando no 607, por dar o ataque. Corre, autorize 642, pushback e acionamento em simultâneo com 05. Afirmo no 642, autorizado, Champagne de táxi. Afirmativo, tá cheio. Camarada para o táxi, 642. Solo Salvador, bom dia, o gol 1897, quem te dá informação, hotel? Guarde. Era direito, chamei o 1-2-1 no lado, Solo. 2-1 no lado. Nove, vento uma centena, meia dúzia de nós. Uso autorizado, pistão 1-0. Uso autorizado, 1-0, total 9-9-0. 3153, prossiga táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3153. A linha aí mantém, cabeceira no zero. Salvador, solo Salvador, gol 1804, para o táxi. Tá com 133 no POB, autonomia de 3 horas 50, alterna também. Passe para o táxi 1804. 153, próximo da Juliette. Afirmativo, mantenha a posição. Contacte o voo no 607, POB 172, autonomia de 4 horas e 10 minutos, alterna Serra Brava, voo de cima. Fernando? Serra Brava, voo de cima, Galeão. Táxi em frente, via Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 18.6, no 607. Indy Alpha, ponto de espera, 18.6, no 607. Decolado aos 4-0, chame 199, decimal 8, 98. 98, obrigado, 0840, foi aceito, desça visual, informe, passando 5.013. Falo o 642 para o táxi com 109 a bordo, 3 horas e 15 até no Salvador. Táxi autorizado, via Pátio Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 18.6. Gente, Pátio Indy Alpha, ponto pronto, chame ponto de espera, torre 118.6, gol 642. Gol no 804, pode prosseguir o táxi seguindo o Boeing da companhia, até ponto de espera lá, vai chamar torre 18.6. Entendeu? Com 804 vai prosseguir após atrás da aeronave da companhia, no ponto de espera 90, 18.6, gol 804. Afirmativo, tá correto. Salvador, bom dia, trip 5514, sendo informação hotel. 5514, aguarde cópia. Dando cópia, 5514. Quando o ponto de espera pronto, vou 642. O 642 após o companheiro Lima, tem que observar. Sim, após o companheiro Lima, tem o 642, está esperando o 10. Sete pronto para a cópia. Afirmativo no 897.